Pacific 5, clear to land, runway 10, wind 110 degrees, 10 knots. Clear to land, runway 10, go 1866. Lima Hotel Juliet, on the ground at 03, confirm April. Roger, clear, taxi via runway 17, report to vacate to runway. Tão 3197 ali, mantém pista 90. Vem mantendo no 0, tão 3197. Go 1866 on the ground at 03, vacate runway for right turn, contact to Salvador ground 121 decimal 1. 1219, go 1866, thank you. 121 decimal 1, go 1866. 211, obrigado. T197, livre decolagem, pistão 10, vento 1, 10 graus, 1 a mais. Livre decolagem, 10, tanto 3197. Joe, vacate frequency. Dá 3197, decolagem 06, controle 120 decimal 8. 01, boa, tá 3197. Noise 1099.0. Alinha decola, pista 90, vento 1, 10 graus, 099. Alinha decola 90, 09. Decolado 1-6, controle 1-20.8 Gol 1971, a linha decola, pista 10, vento 120 graus, 109. A linha decola, gol 1971. Uno 971, decolagem 19, controle 120, decimal 8. 208, boa noite. Mike Tango. Charlie Hotel, contact Salvador Ground 121.1. Hotel, set up approved, call me right for taxi. it's all clear to taxi until Papa, when Papa called me to enter on 107. Charlie Hotel, approve a taxi over the runway 17. Call me on threshold 17. Line up and ready for takeoff. Tell yourself clear to take off runway 10, correction runway 17. Wind 110 degrees, 09 knots. Chad Hotel, I'm going to 30, so the approach 120.9, good trip. 120.9 for Victor Charlie Hotel. Tower, Bill Tower, good evening, Star 3662, runway inside, downloaded. Star 3662, you are clear to land runway 10, range 110 degrees, 12 knots. Clear to land runway 10, Star 3662. Can you do us a favor? We are testing our light gun here in Salvador Tower. Can you tell me if you're seeing the green light? Yes, we can do. You can see Star 3662. And now? Yes, you see the green light, Star 3662. Thank you very much. You're welcome. Talking about the beacon, right? Salvador Tower, if you're talking about the beacon, we can see on the left side. But well, we don't see anything else. No, we're not talking about the beacon, we're talking about the light gun here, that pistol that you use to approve landings and takeoffs. Give me one more try. On your right side. Oh, we can't see it. Thank you very much. Okay. Salvador, boa noite, está 3858, passagem está em baixar travada. 3858, boa noite, autorizado pouso pistão no zero, verso 11, 0 grau, 099. Livre pouso no zero, 3858. Para teste, por gentileza, verifique se está visualizando a luz verde daqui da torre. Só um segundo. Afirmativo, 3858. A verde tá um pouquinho fraca mesmo, mas dá pra ver sim. Que aí é vermelha? Ah, vermelho eu não tô avistando não. 20 graus, 3858. É. 3858, só luz 4 meia, direita 1218. 2198, 3858. 3858 corrigindo 1218, 1, só. 2198, é, só informando que tá bem ruim a visibilidade das luzes da torre aí, tá? Ok, obrigada. A iluminação do aeroporto prejudica a situação. Ok, obrigada. Xandar 6310, boa noite. 3 milhas e meia, cabeceira, Machado da Mata. Xandar 6310, boa noite. Autorizado pouso na pista 10, vento 110 graus, 119. Autorizado pouso 10, Xandar 6310. Xandar 6310, a gente está realizando um teste aqui na pistola de luz. O senhor sabe onde fica a torre de Salvador aqui? Temo. Então, por gentileza, olha aqui para a torre e vê se você consegue visualizar a luz intermitente. Mateu, vermelha, né? Intermitente? Está piscando a verde. Então, não dá pra ver não. Negativo. Tá ok, obrigado. Xandar 6310, só luz 48, libere direito 1211. 1211, serviço a Tango, continua com aproximação, repórter externo, mexer travado. Gente, eu posso para cancelamento, São Bravo, Vitor Tango. Receba cancelamento, presente. Gente, plano modificado ao 5-3, o Bravo, Vitor Tango, ajuste 1-0 no 3, centro 1-1 no 0 graus, 1-0 nós. Autorizado base pela direita, repórter na final do 1-7. Base pela direita, reportará essa pessoa passada na frente para o portão. Bravo Vitor Tango, confirma o passe de estacionamento após o pouso? Aguarda a passa, Bravo Vitor Tango. Oi, contigo, Bravo Vitor Tango? Gente, aguarda a passa, obrigado. Vitor, estamos autorizados o pouso pistão no 7, vento 120 graus, 11 nós. Autorizado, Bravo, tentando da base para o final, baixou e traiu. Bravo, Vitor Tango, Solo 58, autorizado backtrack, acionar a frequência livre. Você vai funcionar a frequência livre? Bravo, Itatiari. Boa noite.